O mundo da medicina tem visto sua cota de curas milagrosas, desde a vacina contra a polio a transplante de coração. Mas as conquistas parecerão insignificantes comparadas à descoberta da doutora Alice Crippen. Agradecemos a sua presença em nosso programa. É um prazer. Então, doutora Crippen, um resumo da sua descoberta. Bem, a premissa é bem simples. É usar uma coisa que ocorre naturalmente e reprogramá-la para trabalhar a favor do organismo e não contra ele. Se refere a um vírus? Exato. Por exemplo, o vírus do sarampo, que foi alterado num nível genético para ser útil e não nocivo. Eu acho que a melhor forma de descrever isso é se você puder imaginar o seu corpo como uma rodovia e imaginar o vírus como um carro em alta velocidade com um motorista destrutivo ao volante. Imagine o estrago que esse carro poderia causar. Mas se substituir aquele homem por um policial, a imagem muda. Foi o que nós fizemos. E de quantas pessoas trataram até agora? Nós tratamos 10.009 pessoas em caráter experimental até agora. E quantas foram curadas? Foram 10.009. Então encontraram a cura para o câncer? Sim, sim. Nós encontramos. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 63. Meu nome é Marcelo Zaniolo e a maior força de um vampiro é que ninguém irá acreditar que ele existe. Oi, eu sou a Camila e cachorros em histórias quase sempre são um golpe baixo do autor. Apenas verdades. Ué, o cast não é sobre o Marley e eu, tá? É sobre... Até porque Marley é a filha dele, não o cachorro. É, eu sou o Matheus Teixeira e o que faz um vampiro muçulmano diante da cruz? Eu sou o Daniel Falheiro, eu sou uma lenda recatada e do lar. Cara, alguém me explica isso. Cara, eu abri Instagram agora há pouco e todo mundo colocando foto de Bela, da Recatada e do Lar. Alguém me explica isso, pelo amor de Deus. É porque teve uma reportagem na Veja sobre a primeira, possível primeira dama, a esposa do Temer, que a foto, a parada de capa era que ela era Bela, Recatada e do Lar. E era tipo todo um elogio a ela. E aí, inclusive, tem foto minha de Bela, Recatada e do Lar até no Facebook. Depois eu compartilho essa tristeza com vocês. Caraca. Não faça isso. Tá bom assim. Eu sou o Diego Locou e o Daniel parcialmente me ferrou. Você ia falar que era lenda ou que era recatado? Porque eu ia falar que eu era lenda. Ah, tá. Ah, nem um pouco previsível, né? A gente aqui no Skype já pensando que essa seria a frase do Diego. Cara, então hoje nós cinco vamos falar do livro Eu Sou a Lenda, né? Do autor Richard Matheson, ou Matheson. Matheson. Né? Matheson. Um título aí que eu acho que muitos conheceram através do filme, adaptado aí em 2001, se não me engano, com o Will Smith, né? 2007, isso mesmo. Então, hoje falaremos de livro, de filme, de autor, de opiniões, de interpretações, de, enfim, vamos ver se o Diego se convence a ler esse livro ou não. Tudo isso agora, aqui no LivroCast. Meu nome é Robert Neville. Sou um sobrevivente da cidade de Nova York. Estou transmitindo em todas as frequências de AM. E vou estar no cais, na rua South, todo dia, ao meio-dia, quando o sol estiver a pino. Se você sobreviveu, se alguém sobreviveu, posso oferecer comida, posso oferecer abrigo, posso oferecer segurança. Se alguém estiver me ouvindo, qualquer um, responda. Você não está sozinho. E Gente, eu queria, antes de falar de biografia, de enredo, de enfim, tudo mais desse episódio, saber como cada um de vocês conheceu o título Eu Sou a Lenda. Foi através de filme, foi através de livro, através do autor. Eu queria começar com o Matheus, por favor. Cara, eu não lembro, pra ser sincero. Tipo, é um dos grandes clássicos da ficção científica, então ele meio que sempre, parece que desde sempre tá aí no ar, sabe? Uma coisa que sempre ouviu falar de Eu Sou a Lenda entre os grandes clássicos da ficção científica, mesmo antes do filme, depois o filme ficou mais popular ainda. Cara, não consigo lembrar o momento exato que eu ouvi falar dele pela primeira vez, mas eu só fui ler realmente esse ano o livro, assim. Sempre ouvi falar muito dele, mas nunca tinha ido atrás de ler, de fato. Ele tava até esgotado também, o livro, né? É, ele foi republicado pela Aleph, né, esse ano. É, ele só foi republicado agora. Que capa maneira. Sim, a edição tá perfeita. Tá perfeita. Vocês leram da Aleph ou foi a coisa antiga? O meu foi da Aleph. Eu li... comprei na Romênia, digamos assim. Como assim, cara? Comprei o livro digital na Romênia, se vocês me entendem. Muito boa. Cara, eu acho engraçado que esse livro é... Bom, a gente fala mais à frente sobre isso, mas ele é vendido como um clássico da ficção científica, um clássico do terror, e eu não achei ele nem ficção científica nem terror. Enfim, esse negócio de categorizar obras é complicado, né? É que, na real, os personagens, né, vampiros, são elementos do horror. E já a ficção ali, a parte da ficção, já é o mais do gênero do pós-apocalíptico, né? Ah, eu acho que é uma ficção científica, assim, e bem pro lado hard sci-fi, porque tem muito estudo científico, assim, dentro do livro, né? Tipo, de aqueles famosos tecno-mambo-jambo, assim, do cara jogando termos que não significa porra nenhuma, mas que fica jogando lá pra ficar parecendo inteligente. Tem muita coisa assim, né? E aí, eu acho que é considerado ficção científica justamente por essa parte, assim, mas ele tentar explicar cientificamente o que são os vampiros e tal. E o legal é que o vampiro muitas vezes é romantizado, né? A gente vê no Bram Stoker e, sei lá, Crepúsculo, da Anne Rice, então é tudo muito romantizado e, como o Matheus falou, tudo mais explicadinho, mais científico. Sim, e outra coisa também, porque nesse livro se trata... O efeito do vampirismo é um efeito colateral, na verdade, uma pandemia causada por uma guerra, né? Então tem toda aquela investigação dele, por isso que eu concordo com ele nessa questão de ser realmente uma ficção científica. É, eu falei mais na questão, assim, de expectativa, porque quando... Bem, isso é gente que leiga, né? No meu caso. Tu vai ler uma ficção científica, tu pensa em tecnologia, tu pensa em coisa mais, enfim, futuro. Né? É, space opera, né? Isso, é lógico, eu tô sendo muito, muito leigo, muito babaca aqui, né? E quando tu pensa em terror, tu pensa em susto, em cagaço, em, sei lá, mas lógico, esses elementos estão presentes na obra de uma forma muito diferente, e já que foi falado aí de Bram Stoker e tal, a definição perfeita desse livro pra mim, cara, é uma mistura de Bram Stoker com Frankenstein. Assim, a questão de misturar o vampiro, né, não é o vampiro clássico, mas tem os elementos ali, a questão da cruz, de alien e tudo mais, uma questão mais científica, né? Tá, mas então, no livro, esse vírus se espalhou por causa de uma guerra, não por conta... Cara, eu não lembro de ter citado isso. Eu sei que era tipo um pó, né? Que ele cita uma parte assim que tudo é coberto pelo... É poeira, é uma parada com mosquito, sei lá. É, teve uma guerra que o ataque dela gerou uma tempestade de areia e teve uma, junto a isso, uma explosão no crescimento de mosquitos que começaram a transmitir essa doença, né? Que o Robert vai investigar ao longo do livro. É, mas eu acho que no livro a guerra fica bem subentendida, né? Ele não fala diretamente de guerra. É bem, bem fraco. Eu nem sei se tem, né? É, no filme que eu me lembro não fala nada de guerra. É uma pesquisa pra cura do câncer e que um que ficou curado virou, no caso, curou o câncer, mas acabou virando esse vampiro, né, e passava pelo ar e pela saliva, tipo, quando mordia. Tipo, então é totalmente diferente. É, eu acho assim, a primeira dica ou sugestão do Marcelo pra quem não leu esse livro, esqueça o filme, que são coisas completamente, não é completamente, mas são, enfim, histórias diferentes, apesar de serem o mesmo nome. A primeira dica, então, não é esqueça o filme, né, se você viu o filme não tem problema nenhum, pode ler o livro que não teve spoiler. Claro. É só assim, quando você ouvir esse episódio, não fique com o filme na cabeça, é só isso. Eu vou continuar questionando até o final, porque eu só vi o filme. Então, eu não sei, porque até hoje eu não vi o filme do Smith, mas eu sei que tem mais outros dois filmes mais antigos que também são adaptação do Eu Sou a Lenda, né? É nos anos 60, se não me engano, nos anos 80, mas eu não vi nenhum dos três. Mas voltando à pergunta, só pra gente fechar a primeira pergunta. O Matheus falou que não sabe quando conheceu Eu Sou a Lenda, né? Camila, Diego e Daniel, por favor, como é que foi com vocês? Então, eu acho que foi pelo filme, assim, o nome, né? E aí, depois eu fui... Me falaram que o livro era completamente diferente, eu fiquei com vontade de ler. Quando eu ia nas livrarias, assim, procurava, era sempre a capa do filme, sabe? Isso me irrita muito, então meio que me diz, né? Dói o coração, assim, da pessoa. Então eu simplesmente amei quando a Aleph, ela lançou essa nova edição, né? Tem um trabalho primoroso, realmente sou apaixonada. E aí eu ganhei presente de uma pessoa que também tá nesse podcast e foi uma ótima oportunidade. É, comigo foi pelo filme a princípio também, na época saiu, fui assistir e tal. Achei bacaninha, mas não tinha entendido a ideia do título vendo o filme. Eu acho que muita gente que viu o filme não sabe o que que é, entendeu? Assim, o significado real do Eu Sou a Lenda. Ao longo do tempo, eu fui entrando em contato com o livro, e na época que eu entrei em contato, tava esgotado. E aí, quando eu soube que a Aleph ia republicar, e ficou nessa edição fabulosa aí, que a gente tá toda hora elogiando, né? Peguei pra ler logo, e foi uma aventura incrível, assim, sabe? Tipo, acho que foi um dever cumprido, né? Porque tava essa lacuna nas minhas leituras. Diego, tu sabia que tinha um livro? A pergunta é um pouco diferente. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Hoje? Não sei precisar quanto, mas eu sabia já faz o quê? Acho uns 2 ou 3 anos que tinha um livro. Mas eu conheci pelo filme também. É, eu descobri pelo filme que tinha livro e fiquei sabendo do final fantástico que esse livro tinha. Mas, Marcelo, no filme não fala que tem livro, né? Não. Claro que não, né? Aliás, tem uma curiosidade, cara. No filme do Will Smith tem cartazes na rua. Eu fui alertado hoje pelo Lucas Lorival, lá da aldeia do Livrocast, falando que tem cartazes, né, espalhados nos muros do filme Batman vs Superman. Sim, eu lembro que foi uma febre na época. Ah, eu fiquei sabendo, é. Eles erraram a previsão do lançamento, então, né? Verdade. Saiu um pouquinho depois. Mas assim, tu não sabe se começou quando foi lançado, se tava com algum tempo lá o cartaz já, né? De repente, começa agora, então. Talvez a guerra tenha começado por causa do filme. Tá bom. Mas, Marcelo, o cartaz do filme é 2012, cara. Então, acho que foi uma obra do governo. Trazou um pouquinho aí. Eu fico com a versão da Camila, que foi engraçada. Cara, assim, quando eu conheci o livro, não tinha mais edição no Brasil, né? Só em sebos e tal, mas eu também nunca tinha encontrado. E como a gente tá mencionando aí, a Aleph lançou agora uma capa dura. Eu acho que no livro do Matheus, da Romênia, não tem a introdução do Stephen King. Tem, Matheus? Não. Não tem também uma entrevista com o autor. Tem, Matheus? Acho que não, entrevista com o autor tem. Tem um... E uma análise crítica, né? Eu tô brincando, lógico, né? Mas é uma edição bem completa mesmo, bem bonita. Mas eu comprei o livro, só dei ele pra Camila. Eu fiquei com a versão da Romênia. Cara, a versão da Romênia, nunca tinha ouvido isso, cara. Tudo a ver com vampiro também. Eu quero, né, só ver se tiver algum romeno ouvindo o podcast. Pô, tô ajudando a economia dos caras. Exato. Bom, o autor, então, vamos falar um pouco do autor agora, antes de entrar no livro. Se chama Richard Burton Matson, nasceu em 20 de fevereiro de 26 em Los Angeles, Estados Unidos, e faleceu em 23 de junho de 2013, então é recente aí, de certo modo. Ele é filho de pais noruegueses, né? Ao longo da vida, ele se naturalizou norueguês, lutou a Segunda Guerra Mundial pela infantaria americana, apesar de ter posteriormente se naturalizado norueguês. Em 49, ele se formou em jornalismo, e é um cara, assim, que participou bastante de produção cultural, vamos colocar assim, né? O primeiro conto dele foi publicado em 50, na revista Magazine of Fantasy and Science Fiction, olha só. Segundo a pesquisa que eu fiz também, ele publicou muitos contos simples, né? Muitos aí com final surpreendente, que eu acho que tem tudo a ver com o livro, e muitos também com dilemas existenciais que também dizem muito de Eu Sou a Lenda, né? Cara, ele tem uma bibliografia gigante, tá? E eu não vou ficar citando nomes aqui, mas eu queria saber, alguém leu mais alguma coisa desse autor? Cara, eu vi os episódios de Além da Imaginação. É, ele escreveu episódios pra série, né? O The Twilight Zone, né? Além da Imaginação. Escreveu também coisa pra Star Trek, cara, em 66, se eu não me engano. Adaptou aí poemas de Poe, obras de Poe pro cinema. Escreveu também o primeiro trabalho de Spielberg pra TV, que é um filme chamado Duel. Eu não sei se vocês conhecem ou não. E uma curiosidade que eu consegui elencar desse autor também é que ele se casou em 51, teve 4 filhos, e dos 4 filhos, 3 seguem a profissão do pai. Escrevem, são roteiristas, escritores, produzem pra cinema, pra televisão. Mas eu perguntei e eu não deixei ninguém responder, né? Porque só eu tô falando aqui. Mas alguém leu alguma coisa dele? Conhece alguma coisa dele? Então, tem aquele filme em algum lugar do passado que eu descobri há pouco tempo que é um livro dele também. Em algum lugar do passado. Então, é aquele lá que ele era um viajante do tempo, que toda mulher gosta, toda mãe gosta desse filme. Tem um do Robin Williams também, que é o Amor, Vem Além da Vida também. Mas esse é do autor também? É do Matson? É do Richard Matson. Aham. Uhum. Foi baseado num romance dele. Agora eu tô entendendo por que ele não gosta de ser chamado de autor de horror. Que ele diz na entrevista dele que eu prefiro pensar em mim mesmo como um escritor não convencional. Sim, tu pegar esse filme, né, O Amor Além da Vida, não tem nada disso, né, de... Quer dizer, trabalha alguns temas, né, trabalha... Que tem um tema muito recorrente a vida toda do Richard Matheson, que é a questão da solidão, né, um isolamento e essa questão mesmo da solidão. E o filme, até, por mais diferente que seja, trabalha muito esse tema também, né. Então, pelo que eu vi aqui, aquele filme com o Hugh Jackman, que ele luta com robôs, de boxe com robôs, sabe, foi baseado num conto dele. É, o que eu vi, cara, assim, assim, ó, pra não me perder muito em nomes que não tem a ver com o episódio, né, o cara tem uma lista enorme de coisa que ele fez, assim, tanto pra cinema, quanto conto, quanto livro, né, quanto, enfim, e assim, se ele realmente na entrevista diz que ele não gosta, realmente já tá lá na entrevista do livro, que ele não gosta de ser conhecido como autor de terror, ele deve ter uma obra muito maior, talvez, por outro lado, então, né, porque o próprio Stephen King elogia muito ele e trata o Madison como um dos mestres dele, Eu Sou a Lenda como um dos livros que alicerçou a carreira do próprio King, né, então, eu acho que ninguém, nenhum autor, nenhum de nós, se fôssemos autores, íamos ficar triste com o King falando que a gente é o mestre de terror, né? O cara deve ter uma produção muito grande pra falar isso, né? Só pra fechar, além disso, tem uma grande figura que é o Jorge Romero, que também sempre creditou no Richard a inspiração pra escrever A Noite dos Mortos-Vivos. Que apesar do livro, né, ser sobre vampiro, tem muito da cultura zumbi que pegou emprestado, né, desse livro. É verdade, uma das coisas que eu acho interessante, né, nesse livro é que ele tem uma ambientação muito de praga zumbi, né? E na realidade o personagem, o monstro ali é um vampiro totalmente diferente do que, sei lá, que a gente tá acostumado. Cara, é verdade, aqui na Wikipédia tá dizendo que Eu Sou a Lenda inspirou A Morte dos Mortos-Vivos do George Romero. Caraca. É, sim, os vampiros deles são basicamente zumbis, né? É isso, boa pergunta, vamos lá. Bom, não sou só eu que pensei isso então, não são vampiros convencionais, né? Eles têm um retardo mental e motor, né? Não necessariamente, né? Eu acho que eles foram evoluindo, né, ao longo do livro, assim, ao longo do tempo. Porque, pelo que eu entendi, alguns eram bem retardados, outros já eram... É, mais pro final isso daí, né? Mas isso é spoiler. É, isso é spoiler. Eu boto um bip em cima. Isso aí é spoiler. Só uma coisa que eu queria adicionar sobre a edição da Aleph é que... Aproveitar que eu tô aqui, né? Porque ela foi traduzida pelo meu editor-chefe lá do Terra Zero, Delfim. Então, deixar aí uma homenagem, né? Já que vocês falaram que é tão legal a edição. Caraca, cara. Eu achei muito boa a tradução. Muito boa mesmo. Parabéns pra ele. Manda um abraço. Eu não reparo... Se tem uma coisa que eu não reparo em livros, é quem traduz, cara. Eu deveria prestar mais atenção nisso. É, geralmente a gente só repara na tradução quando ela tá ruim, né? É, exatamente. Quando tem algum termo ali que não encaixa e tal. Quando não incomoda ou é muito boa, a gente não tende a... Em tudo na vida é assim, né? A gente fala mal de quem erra e não elogia quem acerta, né? Enfim. Bom, então, o Eu Sou a Lenda é um livro aí de terror, sci-fi, suspense, enfim, publicado em 1954. É um livro influente na generalização do tema zumbi de modo geral, né? A gente falou aí do Romero. Ele trata no livro de vampiros, né? Mas é uma nova forma de entender os vampiros que foi muito depois divulgada na cultura pop, nos livros de terror, também na cultura de terror. Ao mesmo tempo, ele é tido como o primeiro romance, olha que importante isso, cara. Primeiro romance de vampirismo moderno. Isso quem fala são estudiosos, né? De literatura, que tem no Madison um dos expoentes aí dessa época da literatura. Eu já falei, né, que o Stephen King gosta muito dele. O Stephen King, no prefácio desse livro, na introdução do livro, ele coloca a seguinte frase: quando as pessoas falam sobre gênero de terror, acredito que mencionam primeiro o meu nome. Mas sem Richard Madison, eu não estaria aqui. Então, caraca, né? Não é um livro qualquer, é um livro que realmente coloca o Stephen King, né, nas nossas mãos. O livro, como o Matheus falou lá atrás, ele foi adaptado várias vezes pro cinema. Tem em 64 O Último Homem na Terra, em 74 The Omega Man, que eu não sei qual é a tradução, não sei se foi assim lançado ou não, filmes mais antigos, né? Então em 2007 tem Eu Sou a Lenda, que eu acho que é o filme mais famoso aí, que é com Will Smith e tal, que é o filme que o Diego viu. E infelizmente, cara, eu não sei por qual motivo, nenhum dos filmes é fiel à história. Isso é uma coisa que sempre me perturbou na ficção científica, de um modo geral, é que a gente raramente vê uma boa adaptação, né, de uma obra, e a gente nunca entende por quê, por qual motivo, às vezes, você tirar uma essência, né, como foi o caso do Eu Sou a Lenda. É, cara, eu não sei explicar também, porque enfim, assim, ó, eu tinha planejado um bloco de livro e um bloco de filme. Pra fazer isso ficar mais legal, eu vou colocar um bloco de filme junto com o de livro, pode ser? Aí a gente vai... O Matheus não viu o filme, tudo bem, mas a gente vai conversando sobre diferenças e como funciona em um e outro. Porque eu acredito, cara, que é nosso exemplo, o ouvinte também, ele deve ter visto o filme, ou ouvido falar do filme, e talvez não tenha lido o livro ainda. Eu não vi o filme, mas eu sei o que eles mudaram, cara, já. Eu lembro quando assisti o filme há muito tempo atrás, eu não tinha sacado que os monstros eram vampiros, tá? O único ponto que parece vampiro é porque eles morrem no sol. O resto, todo o comportamento deles parece zumbi. Eu acho que tem uma questão interessante, não sei se isso entra como parte do livro ainda, ou... É que o título do livro em inglês e do filme também é I Am Legend, né? Não é I Am a Legend. Não é eu sou a lenda, ou I'm the Legend, sei lá. Não tem o... É, eu sou lenda, não é eu sou uma lenda, ou eu sou a lenda. Isso é uma coisa, inclusive, que o Matheson, ele... É, pelo que eu ouvi falar, inclusive o Delfim, que me contou isso, que traduziu o livro, é que o Matheson, ele discutiu muito com o pessoal quando foi tentar publicar, porque ele queria publicar como I am Legend, sem ter o artigo, porque o artigo dá a ideia de eu sou uma lenda, ou eu sou a lenda, dá uma ideia diferente de eu sou lenda, né? E é nessa hora que a gente deixa uma salva de palmas pra quem traduz pro português os filmes e tudo mais, e foi lá e colocou justamente o artigo que não tinha, né? Pois é. O Delfim falou que ele tentou tirar na versão nova, só que o pessoal não quis porque ia ficar diferente do filme, né? A ideia é aproveitar o filme pra vender. Cara, é totalmente diferente. Ainda mais pra esse livro, né? Assim, eu quero propor novamente isso agora na gravação. Falaremos, sem spoiler, até lá pro fim do episódio, e no fim do episódio a gente faz um bloco com spoilers a respeito do final, que eu acho que é muito importante falar sobre isso também. Dr. Robert Neville, 5 de setembro de 2012, série GA, soro 391, testes com cobaias, transmissão de dados. Os resultados da série GA são ineficazes. Compostos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 e 18 não mataram o vírus. Compostos 2, 5, 7, 12, 13, 15 e 17 mataram o hospedeiro. Espera um pouco. Composto 6 parece estar mostrando uma diminuição de agressividade. Recuperação parcial de pigmentação. Leve contração das pupilas. Série GA, soro 391, composto 6, pronto para ser testado em humanos. Aguenta firme aí, número 6. Pedir então pro Daniel dar a sinopse pra gente do livro Eu Sou a Lenda. Por favor, Daniel. Então, na história do Eu Sou a Lenda, a gente vai acompanhar a história de Robert Neville, que ele é aparentemente o único sobrevivente de uma pandemia e que os sintomas vão lembrar um pouco a questão do vampirismo, né? As pessoas parecem que se tornaram vampiros. A história vai se passar justamente numa investigação do Robert Neville, enquanto ele tenta sobreviver a todos os problemas que são causados justamente por ele ser o único sobrevivente. E é basicamente realmente essa investigação pra entender o que aconteceu com a família dele, o que aconteceu com todo mundo e também por que ele não foi afetado, né? Por que ele é a única pessoa viva nisso, né? Tanto é que desde o início do livro, o autor, né, o Richard, fez uma coisa bem bacana, que foi o quê? Começar a falar sobre a rotina. Ele não quis falar nada grandioso. Ele começa falando do que no dia nublado o Robert nunca sabia quando iria chegar o pôr do sol. Começa a mostrar uma certa preocupação da rotina dele, problematizar uma rotina, pra gente entender um pouco como é que é a vida desse personagem que a gente vai acompanhar por mais de 200 páginas aí. Agora eu quero que o Diego faça uma sinopse do filme. Vamos lá, Diego. Vamos começar a combater os dois agora de frente a frente aqui. O mesmo personagem, um tenente-coronel, cientista, tem uma outra cientista que vai fazer a cura do câncer e cria um vírus único. Mesma história, né? Começa diferente, mas tem mais... É uma sinopse, não é um resumo, né? Tem mais diferenças, cara. Vamos lá. Vamos criar um pouco... Antes de chegar nas diferenças em si, vamos lá falar um pouco mais desse mundo. Eu senti que é um livro na narrativa, na tradução do amigo do Matheus aí, tu fica muito claro, cara, tu tá vivendo, tu tá lendo uma história que se passa num mundo completamente tedioso. Tu começa a ler o livro e as coisas não acontecem, não é demérito. Tu sente aquela coisa de um dia igual ao outro, as coisas se repetem nos seus horários, ele come, ele janta, ele bebe, ele sai de casa, ele dorme, ele se protege, né? Eu senti isso, não sei se vocês também sentiram isso ou não. É, isso tem também no próprio filme, né? Assim, por um lado a gente tem o Robert do livro, que fica escutando Mozart, Beethoven, do outro lado o Will Smith tá ouvindo Bob Marley, né? né? Mas só ouve uma música, que é Don't Worry. Só uma música. Mas, de qualquer maneira, ele apresenta justamente isso, né? Assim, a questão de você proteger a casa, checar de novo a casa, sair pra arrumar mantimentos, energia e voltar pra casa. É realmente, isso que você falou, que é uma rotina bastante tediosa e que o autor faz isso de uma maneira brilhante, sem entediar a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele passa a sensação pra gente desse isolamento, que foi uma das coisas que eu mais gostei do livro, que eu consegui muito me colocar no lugar do Robert, né? É, eu acho que nesse cenário já de... Bom, Robert, ele fica morando numa casa sozinho, ouvindo música, né? E como a gente falou até agora, uma coisa que eu acho muito importante de diferenciação entre o filme e o livro. No livro, ok? Eles, os zumbis, os vampiros, né? Os vampiros sabem onde ele mora. Toda noite, os zumbis cercam a casa dele. Toda noite, ele se protege de dentro da casa dos zumbis. E ele não sabe aonde os vampiros moram. Ele não sabe aonde alguns... Né, ele procura até, mas ele não... Alguns ele acha, mas ele não sabe onde todos os vampiros se escondem, dormem e tal. No filme é o contrário. Ele, entre aspas, sabe onde os vampiros estão, mas os vampiros não sabem aonde ele está, né? Então isso até é assim que chega ao fim do filme, etc. Não vou entrar em detalhes, mas é uma diferenciação muito clara, assim. No livro, eu quero que o Diego entenda isso, né? O Robert Neville, ele convive com aquele fantasma do vírus, do vampiro, do zumbi, enfim, o nome, diariamente. Tem horário de se proteger, tem horário de se esconder, tem horário que ele pode ser na casa de casa, é o horário que ele não pode sair. Inclusive, acho que, se não me engano, ele queimou todas as casas do lado, porque inclusive os vampiros pulavam em cima da casa dele pra tentar invadir pelo telhado e tal. É um contexto, assim, de solidão, mas um ambiente totalmente hostil. Não é aquela coisa de, beleza, eu tô escondido aqui, ninguém sabe onde eu tô, sabe? É tão hostil que o autor faz isso de uma maneira, assim, eu gosto que toda vez que eu leio, eu tô gostando de um livro, eu tento perceber, assim, os detalhes, né, da escrita do autor. E uma coisa bem legal é que justamente ele deixa isso bem claro. Ele tá contando a rotina do Neville, e um momento ele fala assim, olha, tanto a caixa d'água quanto a estufa, estavam intactas hoje. E essa ênfase no hoje é justamente isso, né? Tipo, por mais que seja uma rotina, não é um ambiente tranquilo, entendeu? É realmente bastante hostil. Outras coisas, né? No filme, a esposa e a filha dele morrem numa evacuação da cidade, elas estão indo embora de helicóptero, né? No filme, não. No livro, não. No livro, a esposa, ela adoece com essa poeira, com esse resíduo aí dessa guerra nuclear e tal, que muito pouco se fala na obra, e ela falece depois, ela vira um vampiro, né? Tô tentando uma... Isso é bem, né? No início do livro, não chega a ser spoiler, assim. Tem uma segunda camada nisso que eu não vou entrar nos detalhes agora. E a filha dele também falece depois, né? Aí que a gente mencionou essa guerra nuclear, acho que é importante falar, porque tem lugares em que o fogo não apaga, né? Que é onde eles jogam os corpos dos doentes no livro. Que eu acho que até, na realidade, a menina morreu primeiro, né? Morreu, entre aspas, assim. Não foi? Depois a mulher dele meio que... Mas é legal falar, né? Que ele a perda é diferente, né? Ele vê as pessoas virando vampiros e sucumbindo a algo que ele é imune, né? Porque ele não fica doente, ele se expõe ao vírus, se expõe ao pó, se expõe ao contato com esses vampiros e não fica doente, né? Então, basicamente, é a história de um cara que não tinha rinite. É, pode ser. E aí, nesse contexto aí de solidão, de isolamento, de ele fica coado, né? Ele não sai de casa de noite e tudo mais. Ele cria várias estratégias aí pra... Mais à frente a gente fala sobre isso também. Mas ele cria um jeito dele, né? Ele começa a falar sozinho, ele detesta dias cinzas, ele começa a detestar de... Lógico, a gente sabe por quê, porque ele não sabe quando vai escurecer ou não, né? Mas aí ele começa a ter uma relação com o tempo diferente. Ele começa a espalhar pela casa espelhos, alho, madeira, aquelas estacas, né? E aí começa aquela parte que eu acho que é a mais sci-fi do livro, assim. Que ele começa... Isso no filme não existe, né? Ele começa a tentar descobrir por que que esses símbolos, os espelhos, as estacas, o alho, afetam os vampiros, né? Ele tenta desmistificar o que o Bram Stoker construiu no Drácula, né? Ele até cita o Bram Stoker e tal, né? Exato, exatamente. É que é bem interessante, ele começa a fazer toda uma investigação científica e tal, até o alho, ele meio que encontra uma substância que pode ser que seja ela que gere o efeito colateral e tal, só que ele não consegue, tipo, a cruz, tipo, até aquela frase que eu falei no início, né? Então, tem vários elementos, assim, que não fazem sentido cientificamente. Se for um vírus, como ele acha que é, como suspeita que é, lá não teria por que eles terem medo da cruz. Aí ele meio que mete umas paradas, talvez, psicológicas no meio, assim, e faz todo sentido, né? O cara não tem mais nada pra fazer da vida, ele tá numa casa sozinho, trancado, porra, vai estudar pelo menos, né? É brilhante isso, porque ele começa com... Quando ele começa a querer investigar tudo isso, ele começa com algumas premissas que ele sabia sobre eles. Que se abrigavam durante o dia, evitavam alho, morriam através da estaca, tinham medo da cruz. E aí começa toda essa... Aquilo que você falou da tentativa e erro, né? Ele pega a essência do alho, só que ele não pega do alho, testa também de outros da família do alho, que tinha cebola e tal. Espeta na bunda do vampiro, não adianta nada. E é divertido esse processo, né? De acertos e falhas, que é justamente esse processo dele de bem científico, né? Porque, se eu não me engano, no filme, o Robert, ele é cientista, enquanto no livro, não, ele não é. Ele apenas começa a estudar, dado o tempo livre que ele tem, ele começa a estudar sobre isso. Exato, ele invade a biblioteca, rouba uns livros lá de ciência e tal. Exato. Eu acho que é muito importante falar também a minha visão, pelo menos, dos personagens, né, de livro e filme. No filme, o Robert, ele quer encontrar a cura pra salvar a humanidade. No livro, ele quer encontrar a cura? Não. Ele quer entender o que tá acontecendo. Ele quer... ele não tem o que fazer naqueles dias tediosos dele. Ele quer entender a fraqueza do vampiro. Por que que... Cara, é muito massa isso no livro. Ele tenta... Ele bota a estaca de madeira no peito de um vampiro e na hora o vampiro morre. Ele coloca uma outra lâmina de outro material e não acontece nada. Ele, caraca, por quê? E ele fica rememorando aquilo, né? Vendo a... É porque deu pau no vampiro. Sim, mas aí tem uma razão por trás disso que, assim, lógico, pode parecer besta, mas é muito bem abordada no livro e vira compreensível, vira, enfim, tu consegue assimilar aquilo, sabe? E não só isso, né? A questão do alho, a questão da cruz, da religião muito forte, a questão da madeira, que também remete à cruz e tudo mais. E, assim, eu acho a parte mais brilhante do livro pra mim, além desse clima de isolamento, de parece que os vampiros querem, tipo, espremer ele fora de casa, assim, né? Ele tá num ambiente legal, que ele tem comida, ele tem luz, ele tem bebida, tá ficando sem copo, né? Que ele adora quebrar copo. Mas é legal que, assim, parece que estão querendo tirar ele de lá, sabe? Todo dia de noite vem mais e mais vampiros e, sei lá, uma coisa, um clima muito foda, assim. E essa parte de racionalização é demais. E ele tem um vizinho dele, né, que todo dia à noite o Ben fica na rua gritando, né? Essa é outra característica que... O que ele grita, cara? O que ele grita? Ele fica, sai daqui, sai daí, Neville! Sai daí, Neville! E fica gritando isso a noite toda, ele não aguenta, mas ele não quer matar o cara porque é a única companhia que ele tem, mal ou bem, né? Ele até brinca com ele, já que o Ben não pode morrer de meios normais, ele brinca com ele, mas ele não quer matar, porque é a forma de tirar um pouco da solidão, porque ele não é um vampiro qualquer, era o vizinho dele. Tem um resquício ali de humanidade ainda, né? Ele tem uma memória daquilo, né? É um cara que trabalhava com ele todo dia também, né? Que pegava ele carona pro trabalho e tal. Outra coisa que eu acho incrível também nesse cenário que tu colocou, Daniel, é a questão das mulheres, né? Tem uma diferenciação, novamente, mais uma diferença entre livro e filme. As mulheres no livro, as vampiras, né? Não sei se é pelo estado de isolamento ou não, mas o protagonista descreve elas atraentes, sensuais, provocantes. Tem horas que ele brinca com a possibilidade de sair pra encontrar elas, sabe? Tamanho, assim, a atração que elas exercem nele. No né? filme, ele tava lá já tentando, sei lá, se tivesse mais uns dois passos pra frente ali do filme, ele ia comer a boneca da locadora de filme. Né? No filme é diferente, né? Tem um manequim. Mas, assim, eles deixam o vampiro realmente como seria mais o Bram Stoker, aquele cara bonito, atraente, que tem esses outros meandros, né? Pra conquistar o que ele quer. Eu acho a sexualização que ele faz um pouco agressiva demais, assim, às vezes até no livro. Eu acho que ele passa um pouco da mão, assim. Isso te incomodou, Matheus? Cara, em alguns pontos, sim. Tipo, sei lá, às vezes parece demais, assim, tá? Tipo, ok, cara, eu já entendi que essa porra não precisa ser tão agressiva, assim. Foi uma das coisas também que me incomodou. Eu lembro que na época eu tinha até comentado com o Matheus, que era um dos pontos que eu achei exagerado, né? Então... Há de se pensar no contexto da história, que ele tá nesse isolamento. E também que o livro foi escrito em 1954, né? Então, existe, pelo menos assim, atualmente pegar esse livro e ler do jeito que ele fala das vampiras mulheres, né? É uma coisa, assim, que eu achei pesada no caso. Mas, levando os contextos, né? Eu acho que o contexto ali, eu concordo com vocês, tá? Eu, assim, não me incomodou. Vocês falando, realmente, ele menciona isso umas duas, três vezes no livro. E fica um pouco exagerado, assim. Talvez até a forma que ele tenha... Enfim, eu não lembro as palavras, né? Mas, realmente, eu acho que, levando em conta o contexto, ainda vale a pena ser mencionado uma vez, assim, que comprova o estado que ele tá. De perdendo a humanidade dele, assim, sendo o último resquício, né, de homem ali. Eu não li o livro, mas a cabeça do homem é assim mesmo, é escroto, velho. Eu acho que o Richard, na minha opinião, assim, eu acho que a ideia do Richard com esses personagens que estão em torno do Robert, é muito justamente daquela coisa, assim, a humanidade se reduz a uma coisa quase animalesca. Então você tem o vizinho dele que só fica chamando ele, que é a forma de seduzir ele pra fora. Você tem as vampiras que vão usar outras formas pra seduzir. É como se reduzisse a coisa a estereótipos. Eles fazem como se fossem movimentos repetitivos todas as noites, né? Claro que, assim, entra a questão da época que foi escrito, né? Talvez hoje, com certeza, já se fosse reescrito, talvez tivesse uma reflexão melhor em cima disso. Mas a gente tem que atentar muito pra questão psicológica que tá em tudo isso. Até na questão da investigação dele, né? Da questão da cruz, da questão do alho, que entra aquela questão que ele chama de cegueira histérica, entendeu? Não sei se vale a pena a gente explicar isso, se... Pode explicar, cara. Tem até o próprio espelho também, né? Por que que não reflete? Por que eles fogem de espelho, né? Por que que... É, ele começa a perceber que, assim, como nesse universo, é bom pra quem não lê o livro, esse universo onde se passa o Eu Sou a Lenda, é um universo que existe toda a cultura do vampiro, vocês já até mencionaram isso aí, en passant, e por conta disso, todas as pessoas do mundo têm aquela condição psicológica de concepções acerca do vampiro, do que é ser vampiro. Então quando a pessoa se apossa disso, se torna um vampiro, ela acaba repetindo os padrões, porque é aquilo que se espera de um vampiro. É isso que eles chamam dessa cegueira histérica. Então é por isso que um vampiro, por exemplo, um cristão, ele vai temer uma cruz. Já um vampiro judeu não iria temer, ele começa até a refletir sobre isso. Ele até pensa, pô, será que o que um vampiro muçulmano faria se ficasse diante de uma cruz? Ele começa a refletir isso. E o recurso que o autor faz pra brincar com isso, de narrar, porque o livro é narrado em terceira pessoa, mas tem vários pensamentos dele, é através do fluxo de consciência, e que faz a gente embarcar muito mais na questão da solidão, como a Camila comentou, da gente sentir realmente como o Robert está se sentindo, e até a loucura dele. É, o outro lado dessa questão de a sociedade já conhecer os vampiros, né, pro Bram Stoker e outras obras, que isso não é algo que, nossa, nunca vimos isso antes, vamos chamar de vampiro. Não, todo mundo sabe que é vampiro, nesse mundo do livro, como é no nosso mundo. E essa explicação é até o motivo daquela frase de abertura que eu usei, né? A maior força de um vampiro é que ninguém irá acreditar que ele existe. Então, o Robert, ele se pergunta, cara, como é que a gente chegou nisso, cara? Como é que a gente não sucumbiu aos vampiros? Porque ninguém acreditava. Começou a rolar aquela doença, aquele pó, a transformação e, cara, como assim? Vampiro, até parece. Isso é coisa de ficção. Isso é coisa, né? Sabe? Chegou um ponto que não tinha mais como reverter, né? Eles eram a maioria, né? Então, esse a forma com que o autor escreve, a forma com... Eu vou puxar o papo agora pro tradutor, né? Que eu sei que é amigo do Matheus. A forma com que o tradutor traduz deixa muito claro isso. Os questionamentos do personagem, as conclusões que ele chega, por que as coisas funcionam assim ou chegaram a tal ponto, né? Eu acho muito... Cara, a filosofia desse livro é demais, assim. O que o isolamento faz com o cidadão. Nessa mesma questão aí de conhecer o vampiro e nem acreditar que ele existia e tal, e de já ter essa cultura vampiresca, né, nesse universo, outro ponto alto pra mim da escrita do Mattison é que ele coloca o contrário nesse livro. No Bram Stoker, que é uma das obras mais citadas nesse livro aqui, Eu Sou a Lenda, o Drácula é quem vive recluso. Ele que se esconde. Ele que é o estranho. Ele que é o diferente, né? Que fica no caixão, desaparecido, no castelo, isolado e tal. Nesse livro, ele faz o contrário. Ele coloca o homem como isolado. E ao contrário do Drácula, que tá cercado por homens, o Neville, nesse livro, tá cercado de vampiros. Qual é o problema? Que o Neville começa a perguntar, cara, será que o vampiro é o vilão? O que que ele é diferente de nós? Por que que ele é tão pior que nós? Ele é só um ser, um bicho, um animal, que quer sangue, quer comer. E nós também, humanos, também comemos. Também temos nossas, enfim, necessidades pra sobreviver, né? Então ele tem toda uma reflexão, cara, que coloca talvez o vampiro de igual pra igual com o ser humano. Aquela questão de nós somos raças diferentes, bichos diferentes. Lógico, um mais à frente do que o outro na cadeia evolutiva ali, até na cadeia alimentar, né? Mas por motivos aleatórios, assim, né? Que realmente, de repente, o vampiro não seja o vilão. Talvez o homem seja. Ele coloca, cara, olha as coisas que o homem já fez de errado. Aí ele menciona vários cenários lá de roubo, de corrupção, enfim, de ética, de coisas que uma pessoa sozinha pensaria, sabe? E isso me ganhou demais, cara. Isso me ganhou demais, assim. Essa comparação, essa brincadeira com o clássico Bram Stoker, sabe? Agora, se for pensar no vilão, o vilão depende muito do ponto de vista, né? Porque pergunta pra natureza quem que é o vilão. É o homem. Agora, pergunta pro homem quem que é o vilão. É quem mata o homem, né? Então, pergunta pro Lex Luthor quem é o vilão. É o super-homem. Eu não vi esse filme ainda, cara. O Batman vs Superman. Não, pergunta pro Lex Luthor, que é o vilão do super-homem. Quem é o vilão? Ele vai dizer que é o super-homem. É um alienígena cheio de poder que pode qualquer hora sair do controle e explodir a Terra. Não, essa é a questão de ponto de vista, claro. E isso no livro é muito explorado, assim. Eu queria perguntar a vocês, então, cara, mais passagens aí que vocês lembram, uma coisinha ou outra que chamou a atenção de vocês no livro. Tem uma diferença enorme, né, do Marley e eu, a parte Marley e eu da história é que no filme, né, desde o início o Will Smith tem o cachorro lá, o amiguinho dele e tudo mais. Enquanto no livro, não. É uma passagem bem curta e bem intensa, né, dele ver um cachorro, ele fala, cara, que legal, olha, um sobrevivente como eu, e tentar trazer o cachorro, que tá cheio de medo, né, medo daqueles vampiros malucos. E é uma passagem bem interessante sobre até a questão da humanidade no próprio Robert, né. São umas 500 páginas essa passagem, né, cara. É muito massa, porque tu vê o desespero do cara por companhia, assim, né. Coitado, ele, a tristeza, né, dele, do Neville, né. É que é meio que um capítulo, assim, né, que começa com ele tentando lá fazer com que o cachorro seja amiguinho dele, e aí termina da maneira mais trágica possível, assim, tipo, ele consegue que o cachorro entre na casa dele e aí o cachorro morre. Em uma página, assim, tá? Ah, agora ele é amiguinho, morreu. Tipo, caralho, velho. Sim, porque... é muito triste. Eu já esperava que ia acontecer alguma coisa com o cachorro, tá? Mesmo tirando a parte do filme que acontece a mesma coisa, mas cachorro em história... acontece sempre isso. Então, cara, eu achei que ele fosse ficar mais tempo com o cachorro, sabe? Que não fosse uma coisa tão abrupta, assim, tipo, olha só, morri. Porque ele faz uma construção incrível de é o ser humano desesperado por um companheiro, cara. Assim, com quem falar. Aí ele vai se aproximando pouco a pouco por dia, coloca um pouco de comida, coloca um pouco de ração, até que o cachorro vai ganhando confiança naquele mundo que também é hostil pra ele. E, cara, é incrível. Assim, enquanto acha que tá entendendo a história realmente, o autor vai lá e, tipo, olha só, eu construí tudo isso aqui pra te mostrar que o mundo é uma merda, tá ligado? E depois ele faz outra reviravolta, que é quando apresenta uma outra personagem, né? Que eu não sei o quanto que a gente pode falar sobre essa personagem. Outra cena que eu achei muito bacana, cara, no livro, isso não tem no filme, é a cena em que ele vai até o cemitério ver o corpo da esposa, né? Vai visitar o túmulo da esposa, e eu não lembro se, por motivos óbvios, não tá aberto, né? Porque ela tá viva dentro da... Eu não lembro se ficou sem bateria o relógio dele, se estragou, cara, mas ele perde a hora. E aí ele se esquece da hora de voltar pra casa, o dia começa a anoitecer, ele tá longe de casa ainda, e eu fiquei tenso pra caralho. Isso não tem no filme, mas em alguns momentos ele se perde nas memórias, das coisas que aconteceram, e acaba passando o tempo, né? Então, acho que tá aí um pouco da inspiração do filme pra fazer isso. Mas acho que é meio óbvio, né, que ele vai chegar num momento que ele vai estar em grande perigo por causa do anoitecer, porque essa era a rotina que ele tinha antes, sabe? Cuidado de voltar pra casa antes do anoitecer, então, é muito óbvio que na narrativa que algum momento ele ia esquecer disso. É como, tipo, sabe, no desenho, sei lá, o Homem-Aranha perdendo, sei lá, a teia dele, sabe? É mais ou menos isso. Mas é massa que o livro, ele é todo, cara, assim, ele é muito devagarzinho, tudo muito metódico, tudo muito demoroso, né, como eu falei antes lá, e do nada vira aquela coisa, ele te prepara pra aquela cena, sabe? Quando, se eu não me engano, é tão filho da puta o autor, cara, ele olha pro relógio, daí, tipo, 3 horas, beleza, ele faz mais um monte de coisa, e a última frase do capítulo é assim, e ainda eram 3 horas, alguma coisa assim. E aí tu, caralho, ele perdeu, aí tu tem que começar a ler outro capítulo no fluxo lá pra entender o que aconteceu, né, e é muito tenso, é muito bem construído isso. Uma coisa que a gente não comentou, eu acho que é interessante também do livro, é a estrutura, porque ele usa vários capítulos bem curtos, assim, né, então os capítulos são meio que dias, e como não acontece muita coisa nos dias dele, vai acabando ficando bem curto, assim, os capítulos, e eu acho legal como ele encaixa esses capítulos com os flashbacks dele, assim, né, às vezes ele tá num momento que aí, tipo, uma frase que ele pensou, quando tu vê, tu tá num flashback já, assim, encaixa muito bem os flashbacks no livro. Repito, a leitura desse livro foi muito gostosa, assim, muito, muito boa mesmo, de reflexões, de interpretações, é um mundo diferente do nosso, ao mesmo tempo sendo tantas semelhanças, né, tu fica meio preso naquilo, e eu gostei bastante. Mas essa é uma característica da ficção, né, então, principalmente da ficção científica, que é pegar a nossa, abordar a realidade dentro do mundo dela. E ainda é atual, né, é um livro lá de 50, né, de 54, é um livro que ainda é atual, né? É, mas comparando com os grandes clássicos da ficção científica, que ainda são muito atuais, ele é, tipo, bem recente, né? Pô, Matheson é das últimas gerações, provavelmente tá, sei lá, tirando o China Miville, esse cara mais novo, ele é provavelmente uma das gerações mais novas de ficção científica. Então, ele pegou muitos dos conceitos já mais próximos da gente, assim, não é tipo um Asimov, um Clark que escreveu as paradas nos anos 40, assim. Ah, porque esse livro foi início dos anos 50, tá quase lá. Ah, mas 50 já tinha TV. É, mas talvez, até pelo que a gente falou, que ele não tentou construir um cenário futuro, né? Uma coisa tipo... É um cenário muito fácil de se identificar também, né? Porque, tipo, ele tá sozinho numa casa, não tem grandes coisas que datem, assim, né? Ele fica lendo livro e ouvindo rádio no máximo. Basicamente, é o nosso futuro com a internet limitada. Boa. Tomara que não cheguemos lá, né, cara? Pô, vou ter que voltar a ler livro de papel, vou ter que voltar a conversar com as pessoas. Comprar uma vitrola. É, tá louco. Eu tenho uma dúvida do filme. Por que raios no filme tem sempre uma associação com a borboleta? É que eu lembro dessa borboleta e eu não lembro por quê. Também não lembro. E olha que eu vi o filme hoje de novo, cara. Me arrependi 1000 vezes. Cara, assim, ó, esse é um filme que depois de tu ter lido o livro que originou aquele filme, tu pensa, velho, que merda. Por que fizeram isso? É um desserviço, sabe? Eu não li o livro ainda. Só tô ouvindo a conversa, já achei merda. Mas, gente, não tava programado uma nova versão? Uma nova versão ou uma nova aversão? Aqui juntou tudo, assim. Não tem um final alternativo, sabe, da versão estendida e tal, que é parecido com isso. Cara, eu vi isso na internet, mas não cheguei a assistir esse final. Mas é um final semelhante do livro daí? Cara, eu sei, eu não vi o filme, mas pelo que eu ouvi falar, tem um final alternativo, né? Vou procurar e colocar aqui embaixo na postagem, cara. Eu acho que a questão da borboleta simplesmente foi pra mostrar que no momento do filme ele ficou descrente e no final ele passou a acreditar de novo, entendeu? Porque quando a filha dele fala assim, ah, borboleta, borboleta. E ele viu a mulher ali com a tatuagem de borboleta e tal, e assim, aí entendeu? Aí ele passou a acreditar de novo, porque a mulher chega falando, ah, porque não sei o que lá, de Deus, blá blá blá. E ele diz que não, Deus não existe, sabe? O mundo é bosta mesmo. E quando ele olha pra tatuagem da mulher e lembra da filha dele, é, realmente, então você tá aqui pra me ajudar a salvar o mundo, sabe? É meio tosco. Que bosta, hein? Eu nunca ia lembrar na minha vida. Matheus, esse filme, cara, ele ouve Bob Marley o tempo todo e no discurso mais, tipo assim, que era pra ser profundo do filme, ele fala de Bob Marley também. É, então, eu fui pesquisar sobre o filme e aí eu, toda coisa que eu achei do filme tinha Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley. Eu fiquei, caralho, velho, o que, que tem a ver Bob Marley com esse filme? Não tem no livro, né? Não tem, é, o livro foi escrito antes do Bob Marley, né, velho? E foi produzido pelos filhos Bob Marley, que patrocinaram o filme, são produtores executivos, sei lá. Deve ser, cara, roteirista, né? Sei lá, um dos filhos dele. Assim, tem, cara, a frase é assim, mais ou menos. Bob Marley é que nem esse vírus. Ele acreditava que ele podia mudar o mundo fazendo pouco a pouco. Ah, porra, cara, sério, tipo, não tem nada a ver com o livro, sabe? Eu repito, nesse serviço. A única coisa que tem é o disco, né? Legend. Puta merda, verdade. Isso eu não lembrei de falar. Ah, mas sejamos sinceros, ia ser chato pra caralho o cara ouvindo o Chopin lá, tá ligado? Bob Marley é mais legal. Eu gosto também do Bob Marley. Não tô falando mal do músico, tô falando mal do filme. Tudo bem. Paciente mulher. Ela deve ter entre 18 e 20 anos. Dilaudid só surte efeito equivalente a 6 doses humanas. Temperatura do corpo 41 graus, pulso 200 bpm, respiração acelerada, PA 02, 300% do normal. Pupilas dilatadas, sem contração com a luz. Reação extrema à exposição de ultravioleta. Sintomas e amostras de tecido confirmam que a paciente foi infectada pelo VK. Teste de vacina. Série GA, soro 391, composto 6. Iniciando o teste em humanos. Então vamos chegar na parte final do episódio, onde cada convidado aí deixa sua opinião final, pontos fortes, pontos fracos, o que não falou, repetir alguma coisa mais importante que já tenha dito. Começando então pela Camila, por favor, Camila. Posso começar depois? Eu me desorientei aqui. Pode, pode. Então começando pelo Matheus. Salva ela, Matheus. Começar depois fica difícil, né? Salva a Camila, Matheus. Cara, acho que a gente falou bastante já sobre o livro. Não tem muito mais o que concluir, é um livro bem legal, acho que todo mundo deveria ler, principalmente se só viu o filme. Mas se a pessoa só viu o filme e não quis ouvir os spoilers, realmente ela não vai ouvir eu falando isso nesse momento, então... Cara, o final é fantástico. Provavelmente, como a Camila falou, o livro foi construído em cima da ideia desse final e o filme cagou pra isso, então... E, cara, eu acho muito interessante, o plot twist é bem legal, apesar de que agora, se você não leu e vai ler, não vai ser tão legal, porque você já sabe qual é. Eu acho interessante a estrutura do livro também, como eu já falei, é bem gostosinho de ler, rapidinho. E é isso aí, cara. Leio. E não vejo o filme. Não faz falta nenhuma na minha vida. Não vejo filme, cara. É só o que eu te digo. Não vejo filme. Cara, a dificuldade que eu tive pra encontrar trechos que tem alguma relação com o livro pra colocar na edição desse episódio foi incrível, assim. Foi muito difícil mesmo. Mas enfim, se você estiver ouvindo esse episódio e não estiver entendendo uma relação de uma coisa com outra, é porque eu estou usando o filme como base pra edição. Mas são coisas diferentes, enfim. E se você não tá entendendo nada, é porque no fundo, nesse momento, agora você tá tocando bobão. Com certeza está. Camila, agora é a sua vez, vamos lá. Então, gente, escutando o Matheus falar, eu acho que a gente estragou a experiência de muitas pessoas, porque se o livro é tão o final dele, né? Então, desculpa, gente. Pera. O spoiler vai ficar depois do fim do episódio, tá? Não se preocupem com isso. Até aqui, o ouvinte ainda não ouviu o final. Não tem problema. Ouvinte teimoso que você leu o spoiler. Cara, desculpa, a gente estragou a experiência. Exato, né? Se você não quiser estragar essa experiência de leitura, não continue ouvindo ouvindo depois do fim do cast, da musiquinha aqui. A leitura desse livro realmente foi uma experiência. Mais uma vez eu vou dar os parabéns pra Aleph por fazer essa belíssima edição. Foi um autor, assim, foi a primeira vez que eu li uma história do autor, né? Como a gente viu, ele tem um perfil bem variado. Realmente foi uma das leituras mais interessantes também que eu fiz ano passado. Recomendo a todos. E não vejam um filme. Cara, eu acho assim que, bom, todo mundo falou tudo já, né? Só pra amarrar minha opinião também. Acho que é um livro cheio de camadas aí, né? Pode ser uma história sobre vampiros, uma história, enfim, ficção científica, de terror. Ou pode ser uma história que traz muita humanidade, conceitos filosóficos aí, reflexões, né? Que são bem importantes. A gente falou bastante sobre isso também. Eu repito que pra mim é uma mistura entre de Drácula e Frankenstein. Tem muita coisa de ciência nesse livro, assim como tem em Frankenstein. Isso é um dos pontos altos da escrita do autor. Achei muito bacana essa racionalização do vampiro. Explicar por que cada coisa funciona ou não funciona, né? Ou tem mais assertivo ou menos assertivo. E, cara, assim, ó, eu vou repetir o aviso. Se você não leu o livro, cara, pare no final desse episódio, não ouça a parte com spoilers, porque o final é realmente surpreendente e muda, assim, é um plot twist incrível mesmo. E, enfim, essa é a minha opinião final, cara. Assim, leia o livro que é muito, muito, muito melhor que o filme. E, Diego, tu ficou com vontade de ler, cara? Não, eu quero dar minhas considerações finais também. Eu acho que o autor só errou numa coisa, porque... Não vou dizer que ele errou, né? Porque ele tinha esse intuito. Mas, porém, se ele tivesse escolhido o outro Robert, ele teria resolvido todo o problema da situação. Se tivesse escolhido o Robert Langdon pra ser o protagonista. Em poucos dias, teria resolvido toda a questão dos vampiros e tudo mais. Mas escolheu o Robert... Como escolheu o Robert Neville, aí... Cara... Não vai dar certo. Mas você ficou com vontade de ler o livro então, cara? Então, pelo bate-papo, eu achei que é muito interessante, assim, que pelo que eu vi até agora, o filme só cagou a história do livro, então me interessa muito, sim, ler o livro. Até porque eu vou comprar a edição da Aleph, que todo mundo falou, elogiou, então eu quero ter também na minha estante, né? E se você também quer estar na sua estante, compra aqui no link do post. E é isso. Não podia faltar, não podia faltar. Não podia faltar. O mundo acaba e o Diego não para de pedir dinheiro. Incrível. Então, Daniel, cara, por favor, suas palavras finais aí sobre o livro, filme Eu Sou a Lenda, sobre a obra de Richard Matheson. Indica livro, não indica? Dica, mais o que ficou por ser falado, por favor. Esse livro não tem como não indicar. Eu li ano passado, foi um dos melhores livros que eu li ano passado. Acho que é uma leitura obrigatória, seja você um escritor que quer descobrir como escrever bem, como fazer um fluxo de narrativa bacana, construção de personagem, seja você um fã da cultura de zumbi, de vampiro, ou sobre apenas temas psicológicos. Acho que é um prato cheio para diversos grupos de leitores, entendeu? É uma obra-prima, então assim, se o Stephen King tá lá e falou que, cara, esse maluco é a lenda, a gente não tem muito como discordar. Literalmente, né? Caraca, essa piada era do Diego, eu que falei, que droga. Que droga. Old pirates, yes, they rabbi. Chegando então na parte de jabás, caras, vamos lá. Primeiro, começando pelas damas, então. Camila, por favor, deixe seus links aí, onde o pessoal te encontra. Fale de blog, fale de internet, o que você faz ou não faz. Ou... Vocês me encontram no Twitter, que é lá que eu falo um monte de coisa. É @_mil, com dois L's, né? Escrito com dois L's. E eu vou deixar a indicação de um site muito maneiro de HQs, que é o Terra Zero. Acesse. Não tenho nada a ver, não tenho nada a ver. Mas, né, vamos ajudar aí o Matheus. Vai lá, Matheus, emenda teu jabá também, cara, que é mais que merecido. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite aí, pessoal. É legal gravar. Geralmente eu não falo muito de livros lá no Terra Zero, porque a gente fala de quadrinhos, né? O Terra Zero é um site sobre quadrinhos, tanto Marvel, DC, independente, nacional, a gente fala de tudo quanto é coisa de quadrinhos lá. E a gente tem o Comic Pod também, que é o nosso podcast, que a gente fala também sobre quadrinhos. A gente tem o Redação Comic Pod, que a gente fala das notícias, dos quadrinhos e tal. E tem o Comic Pod, que a gente fala sobre alguma saga, algum autor, alguma coisa do tipo. Então tá sempre lá, toda semana saindo um podcast, todo dia, várias colunas bacanas e vários textos bacanas sobre quadrinhos. Eu escrevo uma coluna sobre quadrinhos de ficção científica lá no Terra Zero. Escrevo, entre aspas, né? Nos últimos meses está um pouco atrasada, mas... Mas o logotipo é muito bom, hein? Isso aí, então, no Terra Zero, se vocês tiverem curtirem quadrinhos ou ficção científica ou as duas coisas, entrem lá, leiam meus textos e ouçam os podcasts. Cara, a Camila tinha gravado com a gente algumas vezes, né? Muito bom te ter de volta por aqui. Espero que a gente possa fechar pautas mais vezes aí, de conversar mais vezes. E, Matheus, cara, prazer te conhecer, prazer te ter aqui no Livrocast também. Espero que não seja a única vez, né? Espero que a gente consiga contar com a tua presença mais vezes também. Espero que tenhas gostado, cara, do nosso humilde podcast aqui, Recanto de Livros. Por fim, então, Daniel, sua vez, cara, de... Aliás, o Daniel tá aqui hoje graças à indicação da Raquel Moritz, né? Eu perguntei se ela tinha lido o livro, perguntei se ela queria participar, ela falou que tinha lido, mas não tinha gostado tanto, assim, mas que ela conhecia um cara que tinha adorado o livro. Então, Daniel, muito obrigado, cara, por essa conversa, muito obrigado por ter falado tanto desse autor, esse enredo, né? Por favor, cara, se apresente aí finalmente, no final do episódio, né? Se apresente pro nosso ouvinte, fale no teu canal no YouTube, onde mais o pessoal pode te encontrar, consumir tuas palavras, por favor. Beleza. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu tenho que agradecer também de novo a Raquel, já falei com ela. E ela sabia que eu tinha gostado porque eu faço parte de um grupo de ficção científica chamado Vórtice Literário, que é um grupo que ela criou e eu trabalho na coordenação dele aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser, eu tô no YouTube, é só procurar Figueira de Livros, o canal Figueira de Livros, ou também no Facebook, pode encontrar também, que é bem fácil de encontrar, manda mensagem, fala que encontrou através do LivroCast, mas muito obrigado mesmo pelo convite, foi divertido, bem bacana. Links aqui embaixo na postagem, o senhor volta mais vezes pro LivroCast, tenho certeza disso, e o Vortex também chegará em Florianópolis, cara, tenho certeza disso. Com certeza, com certeza. Tenho certeza disso. Muito obrigado de novo, cara, muito obrigado. Então, querido ouvinte, se você já leu o livro, viu o filme, né, e quer dar sua opinião, aqui embaixo nos comentários, mande e-mail pra gente, por favor. A gente quer saber muito o que você achou do episódio, das opiniões que nós destilamos aqui ao longo dessa conversa. O LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Songs of freedom. Songs of freedom. Daniel? Oi, tô aqui. Voltou, cara? Voltei. Tu caiu, tava falando alguma coisa? Como é que tá? Foi só eu que caí? Só tu que caiu. Sim. Inclusive, poxa, assim, ó, eu vou pedir que tu dê uma risada bem massa agora, porque tava todo mundo falando um negócio engraçado, assim, todo mundo rindo, e só não tinha tua risada. Faz uma risada aí pra... Uma risada? Uma risada. Tá ok. Cara... Não sei. Cara, não vou ganhar o Oscar dessa vez. Não tinha piada nenhuma, a piada foi essa, desculpa. Esse é o Diego conquistando o extra do episódio. Fabricando extras, né? Fábrica de extras. Mas tu ficou com vontade de ler o livro então, cara? Eu vou dizer que sim, tá? Eu vou dizer que sim só porque faz de conta que eu não vi os spoilers. Então, eu acho que a gente estragou a vida de uma pessoa agora. Nunca mais, Diego. Mas vamos lá, peraí. Para. Cara, ele foi sincero com poucas vezes na vida, cara. Tipo, magoado, assim, porra. Eu fingi que eu não sei o final. E agora eu vou mentir. Você mal imagina qual é o final, Diego. Não faço ideia. Não pede pra esperar. Então a gente tá liberado, com spoilers, né, muitos spoilers, pra falar do final do livro. Diego, tu quer desconectar, Diego, ou não se importa? Não, eu vou dar uns spoilers aí também. Então tá bom, vamos lá. Pode continuar a discussão da personagem que aparece no fim do livro, Daniel. Então, tem uma personagem que ela aparece da metade não, já na parte final do livro, isso, já no trecho final, e que ele vê aquilo e fala, cara, outra pessoa, incrível isso, né, e ele começa a querer testar a pessoa. A princípio ele não confia na garota, ela acha que ela tá infectada, que ela vai se tornar vampiro, então ele tá com toda a precaução de amarrar, de querer fazer testes, né? E enquanto isso, ela tenta ganhar a confiança dele. Eu não sei como foi com vocês, mas eu tava muito tenso lendo, sabe? A minha mão ficou parada eu lendo cada página dessa parte. Ah, eu tava pensando que merda vai acontecer agora, cara. Porque não tava normal ali, sabe? E vamos entregar o spoiler de uma vez já, né? Pra gente poder discutir sobre isso, o que vocês acham disso ou não. Quando eu repito, eu falei lá atrás isso. Quando eu fiquei sabendo que tinha um livro, eu fiquei sabendo que tinha um livro com final foda. Aquele final que tu lê, meu Deus. E eu não sei, eu sou muito ingênuo, porque o final tá no título do livro. Ainda mais se tu tirar o artigo. Inclusive, por isso o título do livro do filme não faz sentido. Eles tentam dar aquela amarradinha no fim, né? Tipo, ó, nós estamos a lenda, que o fulano lá, que o Neville, que o Will Smith nos sei lá, ele nos fez viver graças ao que ele deixou de legado pra gente. Eu ia falar, tipo, no filme é muito mais sobre um legado do que sobre uma lenda. Eu sou o legado. Não, eu sou o legado, não ia ficar legal. Enfim, no livro tá na capa, assim, ó. Eu sou a lenda. Se tirar o artigo, como o Matheus falou, fica ainda melhor. Eu sou lenda. Porque tu descobre no fim do livro que o Robert Neville é o único, o último ser humano. Ele já tem uma outra sociedade organizada com outros valores, outras, enfim, conhecimentos, outras possibilidades, enfim, né? E ele é o último ser humano que restou, cara. E aí tu, velho... E não só isso, né? Assim, porque ele entende, ele compreende que houve uma evolução, um desenvolvimento muito rápido daqueles vampiros que apenas repetiam padrões e agiam praticamente por instinto para aqueles que ele se viu depois, né? Que ele se viu inserido naquele grupo, que eram pessoas que eram autônomas, que falavam, se adaptaram à luz, inclusive. Eu ia falar só que essa mulher que a gente mencionou, que ela aparece na parte final do livro, é justamente integrante dessa nova sociedade, né? Que faz o papel que ele fez com o cachorro, que tenta conquistar ele, ganhar a confiança dele pra... Aquela parte, cara, agora já que tem spoiler, né? A parte que os... Não, mas aí, cara, é uma mulher ou é uma vampira? É uma vampira. Ah, tá, uma vampira. Isso. Tá. A parte que aquele grupo de... A SWAT dos vampiros vai até a casa dele, cara, achei tão foda. Porque ela fala, cara, ou tu desaparece, ou que ela pega também uma amizade por ele. Nem amizade, um respeito, né? Pela forma com que ele tratou ela, né? E aí ela, cara, ou tu desaparece daqui e se esconde em outro lugar, ou daqui tantas horas, tantos dias, não lembro, o meu grupo vai vir aqui te matar. Ele escolhe ficar na casa, né? Ele escolhe, não sei se ele duvida, não sei, acho que não é questão de dúvida, é questão de, cara, não tenho o que fazer mais, pra onde ir? Então que acabe assim, sabe? É meio que ele desiste, né? Porque no começo ele tava isolado, porque... Mas tinha ainda um pouco de esperança de que alguma coisa acontecesse, né? E no final a gente descobre mesmo que ele é o último, então ele não tem mais o que fazer. Ele foi excluído daquela sociedade. É, e ele percebe também que, tipo, os vampiros se tornaram, de fato, uma sociedade autônoma e que funciona bem. E ele tá sendo escroto, né, cara? Ele sai durante o dia matando os caras nas casas dele, que basicamente é nossa noite, assim. Como se alguém saísse de noite aqui matando todo mundo, sabe? Tipo, ele é o escroto da parada, ele é o vilão, na verdade. É muito engraçado que é justamente isso. Ele não percebe que aquele grupo que se formou teme ele, assim como ele teme aos vampiros, né? Então, é justamente isso. Ele começa a perceber que sim, ele entende a condição dele, que aí entra aquela questão muito filosófica do que faz o homem, do que faz ele ser diferente das pessoas que ele tá matando, e ele começa a refletir sobre isso, e ele aceita, ele entende que ele tá perdido, que ele é um passado, né? Que ele é uma lenda, no caso. Exatamente, ele é um monstro, cara. E ele não se encaixa mais naquela realidade dele. Porra, Hollywood, podia ter sido um filme foda, cara, de fazer o cara pensar. Mas não, o filme é tão bosta que no final ele dá uma esperança, no final. Ah, não, tem uma cura, e vai pra uma aldeia lá onde tem gente, não sei o quê. Cara, que bosta, velho. O livro mostra que o humano, até pro vampiro, é um bosta, tá ligado? A gente é bosta pra gente mesmo. Até pro vampiro, o ser humano é um bosta. O livro acaba com ele sendo executado, né, cara, pelos vampiros. Narrativamente é muito diferente tu ler uma obra em que tu tá preso numa casa com monstros, né, vampiros do lado de fora, e é um combate tipo eu contra eles, né? E a percepção de tu tá num cenário em que aqueles caras de fora são a nova sociedade, eles são, entre aspas, o futuro, né? São uma evolução da espécie humana, talvez, pra melhor ou pior, mas são um grupo hegemônico agora, né? Que me vem como um monstro. Cara, é uma coisa fantástica, cara. Então, sim, o final do livro é realmente foda como... Eu acho que o autor, ele escreveu, assim, começo e meio do livro só, porque ele teve essa ideia do final, porque a conclusão... É fantástica. Eu confesso, tá, que por esse marasmo da história, algumas vezes eu pensei assim, cara, eu vou pular pro final, assim, passar umas páginas aqui, porque tô ficando depressivo já, sabe, assim, lógico que isso aí eu não fiz, né, mas algumas horas me deu vontade, caraca, não acontece nada, e o cara tá lendo livro aqui sobre biologia, sobre, enfim, bactérias, sobre... Mas é demais, é realmente incrível. A edição da Aleph, ele deixa um livro bem grosso, mas a história não é tão comprida, assim. Eu lembro que eu li muito rápido esse livro, acho que questão de 2 dias, sei lá. Eu acho que tem 150 páginas, só que deu uma engordadinha, ele tem uma fonte gigante. Eu acho que isso aí é uma estratégia da Aleph pra dominar as estantes. Então, tipo, ela fazendo um livro mais grosso, ela ocupa mais espaço, tá ligado? Cara, é que eu acho assim também que esse final, ele dá margem pra muitas metáforas, sabe? Um conceito que eu adoro falar aqui no LivroCast de conflito de gerações, aquele cara que é o diferente e não entende mais o mundo, sabe? O mundo que não entende mais o cara. Não sei, a gente, às vezes, cara, não por gerações, mas por dias, a gente se fecha na nossa bolha e quando vê o mundo de fora, tu, caraca, eu não pertenço lá, eles não pertencem aqui, e aquelas questões de... Acho que é solidão, brinca com isso, né? O conceito do livro é solidão. E assim, e o último parágrafo, né? É legal que ele termina com a última frase é justamente eu sou a lenda, né? E é bacana que ele, quando ele aceita, né, a condição dele, ele toma a pílula lá, que ele tinha a opção de se matar, de frente para as pessoas, verem que não precisavam ter medo, que aquilo lá, aquilo que tava queimando, matando as pessoas, iria morrer. A lenda lá iria acabar, né? E é muito legal que ele fala assim, um novo terror nascido na morte, uma nova superstição entrando na fortaleza inexpugnável da eternidade. Eu sou a lenda. E aí acaba, né? E acaba de forma totalmente abrupta, assim. Ele é a lenda não por ter sido o cara que sobreviveu, o último ser humano. Ele é a lenda por matar o povo daquele outro grupo. É aquele, tipo, ele seria o monstro do Lago Ness, a lenda, sabe? A lenda do pé grande, uma coisa assim, a coisa ruim, não é uma lenda positiva, não é algo que o cara aguentou até aqui. Vamos, não, aquele novo grupo de vampiros, a sociedade que se organizou, tem medo dele. Eu poderia ficar divagando aqui, falando a mesma coisa com palavras diferentes até amanhã, né? Eu acho que não é o caso, mas, caraca, esse livro vale pela experiência de ler ele e vale 2 vezes pelo final dele, cara. É um livro escrito, entre aspas, pelo ponto de vista errado, né? Tipo, se fosse um livro escrito pelos vampiros, seria, sei lá, tipo, A Lenda de Neville, o nome, alguma coisa do tipo. Porque, no final das contas, a esperança que tem no final do livro não é a esperança do Neville, é a esperança dessa nova sociedade que tá matando o monstro, entendeu? É, foi o final é o início de uma nova era, né? Porque ele precisava morrer para os vampiros, né, entrarem numa nova era, entrarem... É como, sei lá, se tivesse um Homo sapiens encontrando com algum antepassado dele, sabe? Tipo, acho que tem até um filme que fala sobre esse encontro entre duas raças. Eu não lembro agora o nome do filme, tem fogo no nome. Círculo de Fogo. A Guerra do Fogo. Eu acho que é Guerra do Fogo, Guerra do Fogo, Guerra do Fogo. Guerra do Fogo, isso, Guerra do Fogo. Esse filme é foda, cara. Tem umas cenas muito foda de sexo. Muito pesado.